Tu eres neve, tu eres água, eres o pronto. Podíamos cantar o voar, podíamos morrer, mas do nome que vai onde corona. Mas o nome que mais